Jesus está voltando com milhares de anjos armados, até os dentes espadas estão flamejando. É o regresso do supremo juízo final. A saga segue o destino do mundo, subreal na enciclopédia do livro selado com sete selos. Vive o anjo da igreja, guiado por seus conselhos, no púlpito justo mandando a palavra, pregando a visão do novo século vindo. A imagem de um dragão, atmosfera em guerra, planeta infeccionado por anjos decaídos, lutando por seu reinado. Capacidade de arcanjo, coragem pra lutar, servindo o grande leão da tribo de Judá, com passos de raios fulgurante e voz de trovão. Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio irmão, velocidade de luz, será o arrebatamento, o apocalipse final, a hora do julgamento, onde as almas que pecarem irão para o tormento, e os salvos cantarão o fim do sofrimento. Ali será esclarecido, esperamos este momento, que júbilo que temos. Nada nos separará do amor de Cristo, pois ele nos comprou com sangue e sacrifício. No precipício estava minha alma, hoje guerreiro, mensageiro, com muita calma. Apocalipse final, gatilhos apertados, corrupção, destruição, projéteis defragados. Não tem bala de estopim, a cena é vida real, os fatos são assim. A 3 mil volts da cena do final. Apocalipse, o tema é real. Ele virá. Algemas quebradas, não somos cativos. A 2 mil graus, sem massagem pro inimigo. A 3 mil volts da cena do final. Apocalipse, o tema é real. Ele virá. Algemas quebradas, não somos cativos. A 2 mil graus, sem massagem pro inimigo. A 3 mil volts da cena do final. Apocalipse, o tema é real. Ele virá. Algemas quebradas, não somos cativos. A 2 mil graus, sem massagem pro inimigo. Eu tô na febre a 2 mil graus, pronto pra subir seu gás. Versos de fúria nervoso, acelerado pros tais. Sem maquiagem pros monstros, eu sou como um Highlander. Eternidade é um dom, só sábios compreendem. Pra ter verdade, caminhar num coração singelo. Lealdade é uma riqueza para o sincero. Mérito de herói, coroa da imortalidade. Quem ficou, quem subiu nesta cidade? Infectado pelo vírus do escorpião. De rocha segue meus conselhos, aí ladrão. Mundão tá louco, provará. Do absinto, cenário forte surgirá. O anticristo, Armagedon, liga o som, deixa o peso estralar. O evangelho é o resgate que aqui se espargirá. Vai explodir como um efeito dinamite. TNT, meu instinto, a ninguém resiste. Objetivo concreto da salvação, entre as selvas de pedras e o coração. Pra de chavar tem o conceito de proceder. Só dois palitos pra trincar, depende de você. Se arrepiou, pois o meu som não é mais criminoso. Decapitando o demônio, inflamado até o osso. Na guerrilha eu sou mais um sobrevivente. Sua Land Rover não salva, tem que ser crente. Status, conceitos, muita glória. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí, véi, se prepare-se, pois serão os dias de horror. Sentindo pente, minha mente é o suficiente. Minhas palavras, então, pense constantemente. Que os dias do pesadelo, o terror virão. E muitos naquele dia se lamentarão. Pediu perdão, não adianta, vai sofrer a dor. Pois quem amou a palavra, virão o Senhor. A 3 mil volts na cena do final. No final. Apocalipse, o tema é real. Ele virá. Algemas quebradas, não somos cativos. A 2 mil graus, sem massagem pro inimigo. A 3 mil volts na cena do final. No final. Apocalipse, o tema é real. Ele virá. Algemas quebradas, não somos cativos. A 2 mil graus, sem massagem pro inimigo.